comigo. Não temerei o mal que a mim vier. Tu dissestes que aonde eu estivesse, tu estarias comigo também. Confiando na tua promessa, seguirei, meu Jesus, seguirei. Sombra da morte, venha eu algum dia andar. Só te peço que dê-me tua mão para eu conseguir caminhar. E quando findar esta vida, já bem longe.